liberata dall'ospedaggio, sta per prendere il tono di Sagittar. Salva dopo, noi boa noite. Pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 2, 0 graus, zona 09. 15 pousos, 300, mas tá. 891, solo 0400, direita na minha escuta. Opa, Juliette, portão 02. Dan 3, 970. 970, Sobre Torre 1895. Torre 1895, Dan 3, 970, uma boa. Torre Salvador, uma boa, Dan 3, 170, passando externo, baixa travada. 3, 170, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 120 graus, 099. Frente, pouso autorizado 1-0, Dan 3, 170. Eu não 70, no solo 04, à direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 6. Alfa Juliette para o portão 6, Dan 3, 170. 201 de Ancione, identificação, chegada Mari. Desça para 2 mil pés, ajuste no 098, reporte localizador. Ah, 2 mil pés, 098, pode voar, táxi? Desado, táxi. Desado, táxi, desado. Boa noite, eu sou a identificação de Ana Mari, desço para 3, no 10, ajuste no 09. A lida número 1, na aproximação. Braço 3520. que é voo novo nas dois? Bom dia, voo no 192. Na Bronte Duna, está autorizado, 3520? Autorizado, reporte estabilizado. Reporte lá, 3520. Complete, aproximação, chame torre 1895. 1895 até a volta, 3520. 3556 para 2010, autorizado, sinal INS, reporte estabilizado. Para 2 reportará estabilizado, 556. Salvador, bom dia, tá 3520, final 110. 3520, livre pouso no zero, vento 1250 graus, 07 nós. Livre pouso no zero, tá 3520. Solo, voo 1192. 1195. Solo, bom dia, voo 1192. Polo 92, Recife, 1 minuto a cópia. Pode adiantar a subida para o voo 992, se a gente mesmo? Fuca, transição Aracaju. Já. T520 no solo de 26, direito 12111. 12111. Solo Salvador, tá 3520. 3520, tá realizado táxi via Alfa Juliette, portão número 3. Estabilizado para pista vespa 35559. 35556, chame torre, 18, decimal 95. 1995, 25556. Salvador, boa noite, 35556. 35556, boa noite. Ajuste 10017. Reporte, baixado e travado. E visual com campo. Mas visual com campo, então será baixado e travado, 5556. Achou, travou, 5556. 5556, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 8 nós. Pelo grupo pouso na 10, 5556. Ou 1192, pronto, cópia. Fernando, está livre o pouso para o 5556, né? Confirmo. Está livre, está autorizado o pouso 5556? Autorizado o pouso, pistão na zero, vento 120 graus, 8 nós. Vento autorizado o pouso na zero, 5556. 5556, seu solo foi os 32, táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, na sua escuta, né? Afirma, mantenha a minha escuta até o corte, ok? Sim. Gol 992, já escuta? Consiga o 992, gol. Autorizado Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 370, saída Pucca, transição Caju, decolagem pistão 1-0, primeira curva esquerda. 5163 é o código transponder e o controle 119.8. Pois o Recife, nível 370, decola 10, curva esquerda, Pucca, Aracaju. Eu perdi 5863, eu transpondo, 198, eu controle, gol 992. Correto, eu posso pronto, gol 992. Fala pronto. na chuta? Fiz a solicitação da companhia de ambulância, que é um passageiro passando lá, e com uma dificuldade de utilizar para mim, entendeu? A senhora já ligando aqui para o Inferno, ok? Tá, obrigado. A passageiro qual idade, sabe dizer? Não sei, não. Mas eu na senhora está no início ou no fim da aeronave? Ok. Tribe na escuta? 5556? Tem já passei aqui pra fora, porque já estão cientes, já tá. O ambulância já tá prosseguindo com o médico, ok? Salvador, gol 1192, pois segue para mim. Reporte táxi, gol 1192. Para táxi, reporte. Gol 992 para cá, a bola de 057, Fortaleza, 345. Confirmando PLB 107. 1057, a zona Fortaleza, com 345. Copiado 057, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio Índia. Ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1-0, 1-7. O gol 992. voo 992, telefone Pantera, pronto, pistão no zero. Voo 992, a linha decola, pistão no zero, vento 120 graus, 9 nós. Decola no zero, voo 992.